Atenção, atenção, Brasília, DF, em torno, Brasil, Brasil. Viela 17, família Provinil, do Cerrado pro mundo. Japão, se pá, chega mais, já vai rimar. Sempre louca e de novo pro sistema ha, no ar. Chega devagar, sem apavoro, vamos lá. É viela e de novo treme o chão, vai desabar. Desmoronou, oh. Olha meu senhor, o sufoco que ficou, se chegou, trepidou, oh. O WM no vocal é o revide, chamando o mano mix, no controle é o seguinte. Esses malucos tá difícil derrubar, segura o MD, pois o CD pode riscar. Se risque scratch, o maluco enrola o back. O som agora vive na favela, clack, clack. E na parede do boteco a promoção, convidando os parceiros pra cantar num só refrão. Desce mais uma correria, só segunda. Aqui o rap treme, o olho grande enfia a unha. Eu vou que vou, se tem água ferve sai vapor. Polícia bicho, olha o clima que já embaçou. Aquela mina tá pensando que eu tô solteiro. Eu me seguro de primeira e sem desespero. Mas eu não devo, se liga, eu tô sossegado. Enquanto o clima vai esquentando eu ouço o som no talo. E ela novamente pronto pra tomar sua mente. Seja de assalto ou na moral, o termo é livremente. O papo é reto, correto, bem direto. Aqui a chapa esquenta, meu compadre, tudo certo. Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. DJ Rafa, 20 anos, rap nacional, compromisso. Eu sendo da força, os verdadeiros amigos. São eles que em todos os momentos estão ao meu lado. Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. DJ Rafa, 20 anos, rap nacional, compromisso. Eu sendo da força, os verdadeiros amigos. São eles que em todos os momentos estão ao meu lado. Repeli, correu, foi pra onde foi o louco. Com certeza foi curtir aquele som, tá doido. Que paulada mais maneira é essa aí. Revolução combina alto e o vinil vai resistir. E o baixo vai rachar. É desse jeito que a quebrada vai dançar. Bota um bermudão da ciclone e vai pra luta. A dona muito louca, mini ensaia, bem justa. Custa viver tranquilamente, bem correto. Ouvir conselho dos mais velhos, tá certo. Trincando na favela que o pote racha. Comédia sai da aba. Família bem formada é a cara. Sem marra, no tic-tac me encara. Mais uma vez eu tô que tô descontraindo a massa. Decidido fazer rap, aí vai vendo. Veneno é o relento que vai desfazendo. Comprar computador pra fazer produção. Estúdio meia boca facilita pros irmão. Então MPC agora tá na alta. Copiar o que tá feito duas vezes o rap em baixa. Disco de ouro tá difícil emplacar. Convido DJ Rafa, 20 anos, malandragem pá. Sem pagação de pau, sem rasgação de seda. Regulo grave, o média e um par de liga a mesa. Com essa firma, aqui sente a firmeza. Direto do Cerrado, a chapa esquenta com certeza. Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. DJ Rafa, 20 anos, rap nacional, compromisso. Eu tô sendo da força, os verdadeiros amigos. São eles que em todos os momentos estão ao meu lado. Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. DJ Rafa, 20 anos, rap nacional, compromisso. Eu tô sendo da força, os verdadeiros amigos. São eles que em todos os momentos estão ao meu lado. Receber prêmio uma vez por ano, aí não dá. Representar humildemente a favela, pá. Calar a boca do invejoso pronto pra acionar. Ser o melhor no que ele faz, vagabundo, pá. Tremer o sino da igreja na hora da missa. Fazer vingar o rap sério é a sua sina. Cuidar da sua vida, não de quem tá do seu lado. É o segredo do sucesso, certo? Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. DJ Rafa, 20 anos, rap nacional, compromisso. Eu tô sendo da força, os verdadeiros amigos. São eles que em todos os momentos aí, estão ao meu lado. Dedos, pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. DJ Rafa, 20 anos, rap nacional, compromisso. Eu tô sendo da força, os verdadeiros amigos. São eles que em todos os momentos estão ao meu lado. Japão, mano mix, pode crer, Viera 17, família Provinil. Eu, DJ Rafa, meu irmão, respeita as caras, moro? Pensou que o CD ia sair, não? Tá aí, tá tocando as suas caixas. Então, só vou agradecer pra aqueles que merecem, moro? E aqui no Cerrado, hip hop é coisa séria, pode crer? Aqui a gente não paga comédia, não. Aí, valeu, um salve.